Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. 3 horas e 3 minutos. Eu sou o Daniel Monteiro e vamos continuar hoje com as entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de São Carlos após esse período de eleição, para fazermos uma análise do pós-eleição, futuro político, dentre outras coisas. Recebo aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Fiscar Valcinir Bragato, candidato pelo PV e pela Frente Ampla de Esquerda, que teve 18,81% dos votos, um total de 23.234 e ficou na terceira colocação do pleito. Muito boa tarde, Bragato. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estar participando aqui com vocês da Rádio Fiscar, sempre levando uma comunicação de qualidade, de vanguarda, importante para a nossa cidade. Bragato, começo querendo saber a sua opinião. Como é que foi terminar nessa terceira colocação, esses mais de 23 mil votos que você obteve? Como você avalia a sua campanha para prefeito e o resultado dela? Olha, nós avaliamos como um resultado bastante expressivo, né? Foi uma votação bastante significativa, um apoio marcante de vários setores da cidade, da população como um todo, e para nós uma grande motivação para nós continuarmos defendendo a nossa proposta, os nossos projetos para a cidade de São Carlos, uma motivação para todo o nosso grupo de trabalho, que foi formado, na verdade, por 5 partidos, a Frente Reconstruir São Carlos, e nós tivemos um empenho realmente muito grande para poder ter uma alternativa dentro daquilo que nós acreditamos em termos de desenvolvimento sustentável para a cidade de São Carlos. Então foi uma avaliação muito positiva, uma votação expressiva, e nós pretendemos dar continuidade nesse projeto nosso para a cidade. Como seria essa continuidade a partir de agora? Nós elegemos 2 vereadores, nós temos nos nossos partidos, nos 5 partidos, representação inclusive a nível estadual e federal, deputados estaduais, deputados federais, desses partidos que compõem a frente. Nós precisamos agora, passadas as eleições, nós precisamos olhar para a cidade, entender, respeitar o resultado da eleição, a opção que a grande maioria das pessoas da cidade fizeram na escolha do prefeito. Mas nós temos um trabalho aí pela frente. Nosso grupo, a Frente Reconstruir São Carlos, é formada por diversas lideranças desses 5 partidos, e vamos buscar de toda forma manter o nosso trabalho através dos nossos 2 representantes, vereadores eleitos, tanto o vereador Roselei Françoso da Rede Sustentabilidade, como também o vereador Dimitri, que chega para o primeiro mandato pelo PDT. Nós vamos procurar fazer essa atuação, uma atuação, como sabemos, de independência, exemplar, um trabalho propositivo, construtivo para a cidade de São Carlos, mas também de fiscalização, como nós sempre fizemos, que é o trabalho isento, um trabalho independente, de reivindicar, de levar os anseios da população para que a prefeitura possa funcionar bem. Passadas as eleições, nós queremos que a cidade funcione, que a cidade caminhe melhor. Nós fizemos nossos projetos, nossas propostas junto com a população, porque entendemos que a cidade está muito prejudicada em vários aspectos. E nós queremos que a cidade, nesses próximos 4 anos, caminhe bem. Torcemos para isso, queremos isso. Aquilo que estiver ao alcance das nossas representatividades, junto aos deputados estaduais, deputados federais, nós vamos procurar ajudar a canalizar apoios dos nossos partidos para São Carlos, mas vamos também cobrar. Vamos cobrar da atual, da futura administração, que assume a partir de 1º de janeiro. Vamos fazer uma posição de independência, na verdade, né, totalmente independente, inclusive de fiscalização, para que o dinheiro da cidade, que é num volume bastante satisfatório, seja bem aplicado. Bragato, como você enxerga a possibilidade de contribuir com a nova gestão? Você já citou que vai fazer uma gestão independente, mas uma gestão independente não necessariamente é 100% oposição. De que maneira contribuir para essa nova gestão seja exitosa nos 4 anos e São Carlos evolua, que acho que é o objetivo de todos? Nós trabalhamos junto com diversos setores organizados da cidade, junto com a população, diversas propostas. Nós não tivemos o êxito que gostaríamos de ganhar a eleição, de poder fazer esses projetos andarem diretamente através das nossas próprias das nossas próprias condições de gestão, mas nós temos uma prefeitura que começa em 1º de janeiro com um novo prefeito e nós vamos ser propositivos, nós queremos o bem da cidade. Nós vamos apresentar propostas, projetos, de acordo com aquilo que nós construímos junto com a população durante todos esses meses que antecederam, inclusive, as eleições do dia do início de outubro, e vamos colocar essas propostas através dos nossos vereadores, nas audiências, nas discussões, junto às secretarias. Nós vamos levar nossas propostas que foram trabalhadas e vamos aí avaliando como é que está sendo a conduta da administração. Está utilizando bem o recurso público, está investindo, está aplicando bem, está dando o resultado que a população espera, está colocando os serviços públicos de melhor qualidade. Estamos aí para isso. Não está, vamos cobrar, vamos reivindicar, não temos amarras nenhuma que nos tirem do caminho de sermos realmente independentes. Então esse vai ser o papel que nós vamos desempenhar, e essa frente Reconstruir São Carlos que nós formamos está bastante unida nisso. Passaram as eleições, nós não vamos ser a próxima administração, mas nós vamos estar trabalhando conjuntamente para que a cidade caminhe da melhor maneira possível. E como fica o Bragato indivíduo nesse contexto nos próximos anos? Você ainda tem um mandato enquanto vereador até o dia 31 de dezembro, e depois a sua vida política, como fica? Olha, veja bem, nós vamos estar atuando exatamente dessa forma. Até 31 dezembro eu estou na Câmara Municipal como vereador diretamente. A partir do dia 1º de janeiro, nós teremos dois vereadores eleitos pela nossa frente, que nós estaremos próximos, contribuindo, né, ajudando no mandato deles, inclusive, colocando a nossa experiência, a nossa disposição de colaborar para que eles exerçam com bastante qualidade o mandato que eles vão ter. O Roseley já tem um mandato de experiência, o Dimitri chega também com muita vontade de acertar, com muita disposição, e nós vamos estar procurando lideranças da nossa frente, então só eu como outras lideranças também, vamos estar procurando contribuir de uma forma propositiva junto aos nossos vereadores. Além disso, nós já participamos de outras formas de organização, né? Existem várias ferramentas de trabalho quando a gente quer contribuir na questão pública, quando a gente quer contribuir para que as coisas caminhem bem no coletivo. Então, nós participamos de associações de bairro, nós participamos de organizações não governamentais em vários setores, nós participamos dos debates que a cidade faz em várias frentes de discussão, de aprimoramento da cidade, nós interagimos com setores das universidades, nós interagimos com as Embrapas, nós interagimos com associações de bairro. Nós vamos continuar atuando junto a esses outros organismos vivos da nossa cidade, para que a gente construa propostas, para que a gente realmente reforce avanços em termos de políticas públicas para a nossa cidade. É cedo falar ainda em eleições de 2018 para deputado estadual e federal, ou você tem aspiração de concorrer de novo? Nós não definimos ainda como que vai ser a nossa participação nas próximas eleições, deputado estadual, deputado federal, né? E nós vamos trabalhar isso com o grupo, com o coletivo que nós temos dos partidos da Frente Reconstruir São Carlos, porque é um trabalho para ser feito, inclusive, não só em São Carlos, mas ser feito também regionalmente, né? Os deputados atuam de forma mais ampla, não só no município. Nós vamos estar conversando, tratando sobre isso. Eu, pelo Partido Verde, já faço coordenação regional de 34 municípios há 10 anos praticamente, tenho bastante responsabilidade do Partido Verde em relação às cidades da nossa região, e vai ser uma discussão ampla, vai ser realmente uma tratativa para que nós tenhamos representatividade tanto na esfera estadual como na esfera federal, mas nós não definimos ainda nomes, quem serão os candidatos, mas certamente dessa frente nossa de partidos, nós teremos candidaturas a deputado estadual, deputado federal. Como fica os próximos 2 meses da sua gestão enquanto vereador, e como você também avalia os seus esse seu último mandato como vereador? O mandato de vereador, na verdade, nós temos algumas atribuições básicas, né? Nós temos que fiscalizar o executivo. executivo, a prefeitura, nós temos que representar a população, dar encaminhamento nas reivindicações, né? E temos que trabalhar na legislação, fazer as votações, propor leis ou votar leis que vêm da própria prefeitura. São as funções básicas do vereador. Depende muito de como caminha a gestão. Nós tivemos nesses últimos 4 anos, infelizmente, no meu ponto de vista, uma gestão desastrosa na cidade de São Carlos. Nós tivemos muitos problemas de não darem conta de manter a cidade em ordem, de fazer o atendimento público que a população merece, aliás, paga por esse serviço, paga através dos impostos e merecia ter um atendimento melhor nos mais variados setores, e uma administração que exigiu de nós também um trabalho muito forte na questão da fiscalização. Quando você tem uma gestão que caminha bem, que o recurso está sendo bem utilizado, está fazendo uma gestão boa para a cidade, você trabalha muito mais na forma propositiva de projetos, de propostas, trabalhando nesse viés construtivo da gestão. Quando você tem uma administração que tem diversas, dezenas de suspeitas de irregularidades, diversas e diversas suspeitas de desvio do dinheiro público, diversas e diversas suspeitas de superfaturamento nos contratos, de licitações irregulares, algumas até condenadas pelo Tribunal de Contas, você acaba tendo que focar o trabalho do legislador, do vereador, muito em cima da fiscalização. Porque o dinheiro público não pode ser desperdiçado, o dinheiro público não pode ser roubado, ele não pode ser desviado, é dinheiro de todo mundo, é um dinheiro para colocar atendimento para a população. Então, você passa a ter um mandato, como nós tivemos esse ano, e é o balanço que eu faço, muito mais voltado para fiscalização, para fazer as investigações, as CPIs, para não deixar o dinheiro sumir da cidade de São Carlos, como sumiu nos últimos tempos. Então, acabou dando uma característica muito mais de fiscalização, embora nós gostaríamos de trabalhar muito mais na forma construtiva, mas não foi esse o caminho que a cidade tomou. Exigiu de alguns de nós, vereadores, que nós debruçássemos muito sobre os desvios, sobre a fiscalização, para coibir mais desvios, como nós conseguimos fazer pela Câmara. Foram milhões e milhões e milhões de reais em licitações irregulares, em superfaturamento, que nós conseguimos brecar através desse trabalho, não só nosso, tá? O Ministério Público tem tido uma participação importante e eu quero aqui publicamente reconhecer o excelente trabalho que o Ministério Público faz em São Carlos e nos auxiliou muito e, aliás, cumpriram muito bem com a função que eles têm também de fazer valer as leis, de cumprir as leis e evitar que hajam desvios. Bragatundo, só para finalizar, que eu estava esquecendo, desculpa, nesses próximos meses agora, nós estamos com a responsabilidade de manter bem o mandato que nós temos até 31 de dezembro, e o que está muito forte agora, que nós estamos trabalhando todos esses dias, inclusive, é a revisão do plano diretor. Tinha um prazo, o prazo já foi ultrapassado por diversas vezes, no próprio processo da prefeitura, que foi muito moroso, e não foi com a devida participação dos setores da sociedade como poderia ter sido. A Câmara agora, com o processo internamente sendo discutido, foram abertas em conjunto com o Ministério Público, com apoio e a reivindicação, inclusive, dos promotores públicos, a algumas audiências públicas. Nós fizemos uma na segunda-feira à noite, que foi lá no bairro Arnon de Melo. Nós teremos uma outra audiência hoje à noite, que vai ser feita na Fundação Educacional São Carlos, na FESC ali, chamado Campus do Rui, na rua São Sebastião. Entre o centro da cidade e a Vila Neri, onde hoje à noite nós estaremos também discutindo um outro aspecto do plano diretor. Temos mais 3 audiências públicas, a última será na própria Câmara Municipal. Estamos trabalhando em conjunto com alguns setores, algumas organizações não governamentais, como a Veredas e outras associações importantes da nossa cidade, para que a gente consiga colocar uma característica de desenvolvimento sustentável e de qualidade no plano diretor. O tempo é curto, mas nós estamos debruçados trabalhando nesse sentido, porque é um plano importante que vai balizar o desenvolvimento da cidade nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Sobre os próximos anos, nós vivemos um cenário macro no Brasil complicado. A gente tem a discussão da PEC do teto de gastos, que é para tentar, de alguma maneira, pelo menos na visão do governo federal, readequar as contas e trazer investimento, melhorar o cenário econômico. A gente tem uma recessão mundial que afeta diretamente o Brasil com as commodities. Como você vê os próximos 4 anos para quem entra e para quem vai pegar esse plano diretor de São Carlos? Olha, em termos de gestão municipal, eu acredito que nós temos uma altíssima capacidade de recuperação. Existe um estrago feito orçamentário, financeiro, tem muitos valores de dívida hoje que eram para estar em dia, eram para ter sido pagos e não foram. A prefeitura vai ser passada numa situação muito precária, muito ruim. Muito ruim. Nós sabíamos disso, tivemos o cuidado de fazer todos os levantamentos, sabemos que vai exigir um tempo para administrar e só vai recuperar se administrar bem, se tiver gente séria, competente, cuidando do recurso e tudo mais. Mas a cidade tem capacidade, tem potencial para se recuperar no que diz respeito ao aspecto local. No aspecto nacional, nós passamos realmente por um momento extremamente complicado, também extremamente delicado, mesmo porque eu não vejo legitimidade no atual governo federal. O atual governo federal, né, embora tenha passado aí por um processo de impeachment da ex-presidente, por um processo que foi até extremamente assim, oneroso em termos de gestão para o país, mas eu não vejo nas pessoas que estão hoje à frente do país, tanto no Senado, Renan Calheiros, como também do próprio presidente Michel Temer, pessoas com credibilidade, pessoas com capacidade de levar o país realmente para o caminho que o país precisa. E isso é muito perigoso, porque são pessoas que hoje estão ocupando os principais cargos do país, mas que eu acredito que têm sérios comprometimentos, gravíssimos comprometimentos, com muitos desses processos de desvios que estão sendo hoje apurados no nosso país. Então nós vivemos um momento de transição muito difícil, onde não temos, na verdade, na parte do governo federal, a credibilidade, a capacidade e nem, acredito eu, a honestidade suficiente para acertar o rumo do país. E vejo com muita preocupação, porque eu vejo, na verdade, um governo cortando verbas da educação, da saúde, do desenvolvimento, mas eu não vejo eles cortando os absurdos de gastos, né, de superfaturamentos que existe dentro da própria máquina administrativa. Isso é um grande peso para o país. E eu não acredito que pessoas envolvidas, suspeitas, altamente suspeitas, em processos de desvio, de corrupção, de bilhões e bilhões de reais, tenham moral para fazer cortes orçamentários, mesmo porque estão tirando, na verdade, do desenvolvimento necessário do país, mas estão envolvidos em desvios de bilhões de reais. Então, é um processo extremamente ruim, né? Sem credibilidade, sem legitimidade, um processo vicioso, e eu vejo com muita preocupação. Porque eu vejo hoje a educação sob sério crivo do governo federal, de corte de verbas, de estrutura, de apoio. Eu vejo a saúde indo para o mesmo caminho, já numa situação muito precária, e eu não vejo eles ajustando a máquina interna. Os desvios que existem, o superfaturamento que existe, as mordomias que existem, eu acho que não estão discutindo o país com a seriedade que o país precisa. Certo. Isso inclusive é pesado quando a gente faz essa análise, afinal de contas há uma grande restrição das ruas para com esse governo. O que você veria num exercício de análise mesmo como possível solução mais justa, então? Olha, quando falta legitimidade, quando falta credibilidade, falta seriedade, e as pessoas que estão no comando estão altamente envolvidas nos esquemas de investigação de corrupção do país, o caminho é você realmente chamar uma nova eleição. Eu não vejo outra forma hoje estrutural para nós fazermos isso, porque, infelizmente, apodreceu tanto, as principais lideranças estão tão mergulhadas nesse mar de lama do país, de desvio, que você não pode ter essas pessoas conduzindo nenhum processo. Não é possível um processo correto na mão de gente errada. Então, não tem legitimidade, não tem como, não são pessoas corretas, honestas, com histórico que garanta que nós possamos acertar o passo. E nós temos muita gente capacitada, muita gente técnica boa, até estão contribuindo com o atual governo. Algumas pessoas muito capacitadas na área de economia, na área de planejamento, estão procurando contribuir porque eles estão olhando o país. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que olhar o país, nós temos que arrumar um caminho melhor, um caminho que a gente ajuste as contas públicas, que as políticas públicas sejam mantidas, implantadas, que a educação tenha os recursos necessários, que a saúde tenha os recursos necessários, mas não dá para fazer isso com gente mergulhada no mar de lama de uma política suja que nós temos visto no nosso país. Então, eu acredito que deveria ser reaberto um processo, sim, de eleição. Nós deveríamos ter outras lideranças não envolvidas nesses processos de investigação. Essas pessoas são investigadas ocupando os principais cargos do país. Eu vejo com muita tristeza e muita preocupação as investidas destas pessoas que estão hoje na presidência do Senado, na presidência do país, tentando brecar as investigações da Lava Jato, tentando criar mecanismos para barrar, para impedir, para hostilizar quem está fazendo a investigação correta. Toda a equipe do Moro, toda a equipe de Curitiba trabalhando, e é muito pesado, é um enfrentamento brutal, é enfrentar o que tem de mais assintoso em termos de bandidagem do colarinho branco nesse país. Não é brincadeira o que nós estamos passando. Então, assim, eu vejo com muita preocupação que essas pessoas ainda utilizam dos cargos que ocupam, dos principais cargos do país, para tentar barrar, para tentar brecar, para tentar se livrar dos processos que estão em andamento. Nós não temos possibilidade de achar um caminho certo com gente errada. Por fim, a gente acabamos entrando um pouquinho no macro, falando um pouco do país, mas um tema muito premente aqui em São Carlos é a discussão tanto da CPI dos cheques quanto a comissão processante que houve a liminar agora na última semana. Como você avalia esses dois processos e essa investigação toda nesse final de mandato da atual prefeitura? A investigação é super necessária, importante, no caso da CPI, que é apenas investigação, né? A CPI tem força de investigar para depois dar encaminhamentos. Vem sendo conduzida com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muita competência pelo vereador Roseley Françoso, que é da rede, e mais os demais vereadores também estão fazendo as oitivas, ouvindo as testemunhas, procurando formar bem o processo de investigação. Paralelo, nós tivemos a criação também da comissão processante, que acabou fazendo um trabalho, mas que tem algumas situações de procedimentos internos que, infelizmente, acabou suscitando essa possibilidade do prefeito conseguir liminar, e essa liminar vai ser agora analisada no mérito pelo juiz, pelo Dr. Morello, que vai definir se os procedimentos da comissão processante foram realmente corretos ou não. Eu presidi uma comissão parlamentar de inquérito não faz muito tempo, eu tenho uma experiência grande em investigação e CPI. E às vezes as pessoas até falam, puxa, mas é assim, é tão detalhado, então precisa ser. Precisa muito cuidado, uma vírgula fora do lugar, você dá motivo para uma pessoa que tem problema, que tem culpa no cartório, poder tentar achar um mecanismo jurídico, alguma situação para se livrar de um processo do qual não mereceria se livrar. Então é preciso muito cuidado na condução, né? E abriu brecha, foi criada uma situação que deu brecha, o prefeito acabou entrando com a liminar, a sessão teve que ser suspensa por ordem da liminar, e o Dr. Morello, o juiz, vai agora analisar. A Câmara apresenta seus argumentos, o prefeito já apresentou os dele, e o juiz vai determinar se a comissão processante pode ir para finalização de discussão e votação do relatório final ou não, por questão de procedimento do andamento da processante, que eu lamento profundamente que tenha tido esse tipo de problema. A gente realmente tem muito cuidado e às vezes um detalhe, uma bobagem, às vezes dá margem para esse tipo de situação. Mas de qualquer forma, assim, o ideal é que se faça o processo correto e se tiver a constatação de que há irregularidades, como existe irregularidades no meu ponto de vista, gritante, o dinheiro sumiu do cofre público, quer dizer, está mais do que evidente que o atual prefeito não teve capacidade de garantir a guarda dos recursos públicos, o dinheiro sumiu, até agora não apareceu, não sabe ainda como vai finalizar isso nos processos criminais, nos processos de investigação da própria polícia, mas de qualquer forma a Câmara deveria estar fazendo sim a parte dela, não deveria ter errado em procedimentos para poder chegar agora, finalizar, fazer a cassação. No meu ponto de vista, cabe uma cassação do prefeito, porque houve realmente incompetência, inconsequência no trato do dinheiro público, mas de qualquer forma, né, a população fez isso na força da urna. A população realmente mostrou na urna a sua insatisfação e fez realmente a cassação, né, que não é exatamente uma cassação jurídica, mas fez realmente a deliberação de que o prefeito não tem condições de continuar administrando São Carlos, pelo menos a partir de 1º de janeiro. Agora, eu acho que independente de que período seja, seja no começo, no meio ou no final da gestão, se tem irregularidade tem que ser punido. Se tem desvio de dinheiro tem que responder por isso. Eu acho que a gente tem que buscar a justiça, a gente tem que fazer as coisas direito, porque está na hora da gente passar esse país a limpo. Bragato, muito obrigado pela sua presença nesse bate-papo. A Rádio Fiscar fica aberta para outras oportunidades, novidades em relação ao cenário político, ou então uma outra conversa falando mais outra análise, uma finalização de mandato mesmo. Sim, sim, eu agradeço demais, é muito positivo nós estarmos conversando, são questões que mexem com a vida de todas as pessoas, todos os dias. Nós precisamos realmente de gente séria, que as pessoas venham participar, venham atuar, através da comunicação que vocês fazem, através das associações de bairro, através das organizações não governamentais, todo mundo procurando acompanhar, saber o que está acontecendo, porque o que se faz na vida pública, na política, que afeta a vida diretamente das pessoas. Então nós precisamos sim melhorar, nós precisamos de gente séria, gente boa participando, e eu fico contente que vocês façam esse trabalho de comunicação com tanta democracia, com tanta capacidade, com tanta qualidade como vocês fazem. Agradeço a toda a população, a vocês, tanto pelo espaço aqui hoje do debate, como também por todo o apoio que recebemos pela cidade. Um grande abraço a todos. Esse foi mais um Rádio Fiscar ao vivo aqui na 95,3 FM. Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.